dizer: meu Deus do céu, como é que alguém pensou em comprar esse galpão ou esse terreno? Nós precisamos ter projetos. Então ore a Deus para que tudo dê certo em nome do Senhor Jesus. E talvez domingo a gente já tenha a notícia, não é? Provavelmente. Ore aí. Eu inclusive estou convocando os membros do conselho diretor da igreja para uma reunião amanhã, 5 em ponto, lá no meu escritório, das 5 às 5h35, 5h40, para decidirmos a esse respeito. Eu sei que está ali o doutor Paulo, que é o nosso vice-presidente, a pastora Noemi também está ali, é do CDL, e acho que o pastor Luiz também é do CDL. Então vamos ter essa reunião amanhã para decidirmos esses pequenos detalhes que serão muito abençoados. Digam todos amém. Então nós vamos agora ler a palavra de Deus. Eu estava ontem meditando e o Espírito Santo falou no meu coração sobre o tema de hoje. Domingo passado, nós pregamos aqui sobre olhando para Jesus. Enquanto Pedro olhou para Jesus, ele não afundou. Quando ele ficou olhando para o vento, quando ele olhou para as ondas, tirou o olho de Jesus, ele afundou. Ainda tem aquele detalhe que eu penso que ele ainda quis dar uma de bacana, olhar para trás, como que dizendo: olha, vocês estão vendo, eu estou andando sobre a água. Isso é por minha conta. Porque eu conheço o ser humano, eu sei que o ser humano, quando consegue algo que outro não conseguiu, ele fica todo cheio de si. E o Pedro, até onde eu sei, além de Jesus, foi o único homem que caminhou sobre as águas. Por isso que ele é o padroeiro dos surfistas, né? Os surfistas escolheram Pedro, porque eles caminham sobre a água, mas com a prancha. O Pedro caminhou pisando na água. Mas eu estava orando e vou pregar hoje sobre um assunto muito conhecido, mas com uma visão que talvez muitos já leram, mas não prestaram atenção. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 15. Versículo 9 e 15. Mas é possível passar aquele vídeo? Não sei se o Charles está aí. Dá para passar o vídeo agora? Então nós vamos. Domingo nós ouvimos um vídeo do pastor Evandro Martins sobre a igreja. Hoje ele vai falar por um minuto. É um minuto só o vídeo. Sobre a cidade, porque a igreja está na cidade, nós moramos na cidade. Ah, eu moro no Brasil? Não, nós moramos no Brasil, mas moramos numa cidade. Uma cidade grande ou pequena, ou vila ou média, cada pessoa mora num lugar. Então nós vamos ouvir agora o vídeo do pastor Evandro Martins sobre cidadania. Força mais poderosa da terra. Quando Jesus chamou a reunião dos seus discípulos de igreja, ele estava sendo intencional naquela designação. É o segundo, é o que passei ontem. Naquela época e quando. Esse foi o da semana passada, mas pode repetir. Pode repetir isso, não tem problema. O significado religioso, como nós conhecemos hoje. Igreja vem do grego eclésia, que era uma reunião das pessoas que discutiam e decidiam o futuro da cidade em que viviam. Ou seja, era um termo cheio de conteúdo político e decisório. Sim, eclésia significa também, no aspecto literal, um chamado para fora. Mas para fora do quê? A igreja tem um chamado para abençoar a cidade, para fazer a diferença além das quatro paredes, com a pregação do evangelho, que é o nosso maior e principal trabalho, e também com ações concretas de cidadania que tragam uma transformação de realidade e melhore as nossas cidades com aquilo que nós carregamos da parte de Deus. Reflita nisso. Pense no seu papel como igreja na sua cidade. De que forma você pode abençoar a sua cidade? Lembre-se de que você é um cidadão do céu e também um cidadão da terra. Mora, trabalha, estuda numa cidade que precisa tanto da sua oração como também da sua ação prática de fé e de cidadania para transformar a sua cidade num lugar mais próspero, abençoado e protegido por Deus. Precisamos assumir a nossa posição como igreja e dar destino às nossas cidades. Para saber mais sobre o assunto, procure nosso coordenador local ou regional de cidadania. Que Deus nos abençoe nessa missão e até o nosso próximo encontro. Vamos aplaudir Jesus. O pastor Vandinho, para quem não conhecia, ele... O pai e a mãe eram da igreja. Ele nasceu aqui na igreja, foi consagrado, foi batizado. Eu fiz a consagração dele quando ele nasceu. Depois eu fiz o casamento dele e consagrei os três filhos dele. E hoje ele é pastor. Que coisa bonita, não é? Coisa bonita. Pastor da nossa igreja. Advogado, trabalha com o juiz federal em Marabá. O juiz não larga ele. Já foi lá para o Jari, ele teve que ir junto. Foi para Tucuruí, ele foi junto. Mas eu acho que agora ele vai encerrar a carreira dele em Marabá, porque além de estar trabalhando com o juiz, ele é pastor de uma igreja lá em Marabá. E é um homem usado por Deus dentro daquilo que ele sabe, dentro daquilo que ele faz. Mas vamos para a palavra de Deus de hoje, então. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Vamos lá? Mas o Senhor lhe disse, disse a quem? A Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, como também perante os filhos de Israel. Vamos ler de novo? Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Digam todos amém. Para quem foi que o Senhor falou esta palavra? Para Ananias. O Ananias era um profeta, era um pregador, era um homem de Deus, era um pastor. E todo esse fato que eu acabei de ler começa lá no capítulo 9. Depois você leia o capítulo 9 todo. Paulo indo para Damasco para fazer o quê? Alguém lembra qual era a missão dele? Prender os crentes. Prender os cristãos. A igreja estava começando. Muitos judeus se converteram. E aí, de repente, chega a notícia lá em Jerusalém que lá em Damasco tinha nas sinagogas muitos judeus cristãos que estavam crendo no Messias, que Jesus de Nazaré era o Messias. Então o Saulo, ele se tornou em um verdadeiro algoz da igreja. Tem um texto aí no livro de Atos dos Apóstolos que diz, até se achar, coloca no para a pessoa saber onde está. Saulo assolava a igreja, levando presos homens, mulheres, arrastando-os para a prisão. O verbo assolar é um verbo pesado, é como destruir. É um verbo que coloca o Saulo como aquele homem que queria destruir a igreja. Quando Estevão foi apedrejado, quem é que estava lá? Segurando as capas dos apedrejadores? Saulo. Saulo era um homem preparado, era um homem muito bem relacionado, era um homem que conhecia bem o Velho Testamento. Ele era fariseu zeloso. O fariseu hoje virou símbolo de chacota, né? Às vezes, você chama uma pessoa de fariseu, ela fica brava. Fariseu? Mas o fariseu, naquela época, era o grupo religioso que mais conhecia o Velho Testamento, que zelava pela doutrina, mas também pelo excesso julgava os outros. Você sabe que ninguém é juiz de ninguém, não. O grande problema, inclusive nosso como cristãos, é que em toda a igreja tem aqueles que são juízes. Parece que Deus deu para aquela pessoa a missão dela ficar como que fiscalizando a vida dos outros. Eu não sou fiscal da vida de ninguém. Nós temos que orar uns pelos outros, diz a palavra. Ah, mas e se você encontrar um irmão, uma irmã errado? Tem que contar para todo mundo. Não, a Bíblia não diz isso. Diz, se você encontrar o teu irmão numa falha, vá com ele, conversa com ele. E pode acontecer de você encerrar aquele problema. Esses dias, eu acho que eu mencionei aqui domingo, um irmão chegou na igreja e pediu oração para o pastor. Pastor, olha, ore por mim, porque eu estou com um problema difícil. Não explicou o problema. Às vezes é até melhor explicar. Às vezes é um problema financeiro, às vezes é um problema de outra natureza. Aí o irmão mencionou lá numa reunião pequena, vamos orar pelo irmão que ele está passando por problemas. Já uma pessoa saiu da igreja e disse, olha, o irmão fulano está com um problema sério na família. Eu acho que ele vai largar da mulher. E aí começou o aumento, não é? O aumento das coisas. E de repente nem o irmão sabia, mas ele já estava separado. A mulher já tinha ido na delegacia fazer um BO contra ele na Lei Maria da Penha. Quando o caso não tinha nada a ver. Então eu quero apenas lembrar que a igreja, das duas uma, quando alguém pedir oração para você, diga para a pessoa explicar por quê. E não saia, se você não sabe, dizendo, irmão, temos que orar para o irmão fulano, que ele está muito problemático. Eu nem sei se é familiar. Aí já abre um leque para a pessoa poder ser uma pessoa caluniadora e assim por diante, que não faz bem para ninguém. Mas Paulo recebe, a igreja de Jerusalém recebe uma notícia que lá em Damasco, outro país, muitos judeus tinham abandonado o judaísmo e agora estavam crendo no Messias, no Jesus de Nazaré. Muitos. E a autoridade de Paulo era tão grande. A autoridade da religião naquele tempo era tão forte, que o sacerdote fez uma carta dando para Saulo de Tarso, que depois seria o apóstolo Paulo, autoridade e poder para ir lá num outro país, na cidade de Damasco, prender, trazer amarrado para Jerusalém, presos, homens, mulheres, que judeus, judias, que tinham abandonado a fé por causa do cristianismo. Para eles isso era um pecado que cabia apedrejamento. Foi o caso do Estevão. Foi apedrejado por ser cristão. Quando o Saulo estava indo, ele com a comitiva, talvez 7 ou 8 cavaleiros, 10, uma comitiva para prender, faltando mais ou menos 15 quilômetros para chegarem a Damasco. Vamos trazer para o nosso contexto. De dia, sem tempo marcado para chuva, de repente cai um relâmpago, como se fosse um relâmpago, em cima do Saulo, do cavalo em que ele estava. E ouviu-se um barulho, que alguém pensou ser um trovão, mas não era. Aquela luz era o poder de Deus iluminando, caindo sobre a vida do Saulo, e aquela voz era uma voz que dizia para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? As pessoas ouviram o barulho, mas não entenderam a voz. As pessoas viram o clarão que caiu sobre ele, mas não entenderam o que era aquilo. E a Bíblia diz que ele caiu por terra e ele faz uma pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem persegues. E ouçam a palavra seguinte de Paulo: Senhor, que queres que eu faça? Já era outra pessoa, já era um convertido. Eu mencionei aqui, algumas semanas atrás, fiz menção, que eu penso que desde que Saulo assistiu o apedrejamento de Estevão, ele ficou com uma imagem na sua mente e uma palavra. O Estevão dizendo: eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, à direita do Pai. E em seguida o Estevão diz mais, ele faz uma oração: Senhor Jesus, não lhes impute este pecado. O que é imputar? Não coloca na conta deles esse pecado. Perdoa, Senhor, pelo pecado de estar me matando. Eu penso que aquilo ficou ali remoendo dentro do Paulo, do Saulo, mas eu nunca vi isso. Uma pessoa orar e pedir a Deus por alguém que está jogando pedra nele, porque o Estevão tinha aprendido com Jesus: quando alguém bater na tua face direita, volta também à esquerda. Quando alguém lhe quiser fazer caminhar uma milha, vai com ele duas. Isto é, perdoa, perdoa, perdoa e perdoa. Cristão que não sabe perdoar também não será perdoado. Porque na oração do Pai Nosso é uma das coisas que Jesus ensinou: perdoa as nossas dívidas, nossos pecados, como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós. E só perdoa quem ama. Só perdoa quem tem o amor de Deus na sua vida. Porque se eu não consigo perdoar, como é que eu posso pedir o perdão de Deus para a minha vida? E Saulo se levantou, aquele clarão, você sabe que é comum. Uma pessoa que recebe algo muito claro na sua vista, por algum tempo a sua retina como que endurece e a pessoa passa a não enxergar. E o Saulo ficou 3 dias praticamente cego, devido àquele clarão que caiu sobre ele. E o Senhor Jesus disse para ele: vá até a rua chamada direita. Deu até nome, endereço, celular, CPF da pessoa, não é? Vai lá e te dirão o que é preciso fazer. E ele chega naquela casa, levam ele lá para um quarto e ele fica ali ajoelhado orando durante 3 dias. Mas chegou o ponto alto aqui, capítulo 9, versículo 15. Aí o Senhor Jesus fala com um pregador do evangelho que tinha lá em Damasco, Ananias, um homem de Deus. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Vá agora lá na casa do fulano de tal, deu o endereço para ele, e tem lá um cidadão por nome Saulo que está orando. Vá lá impor as mãos sobre ele para que ele recobre, para que ele volte a enxergar. Mas quem é a pessoa? Saulo. Irmãos, o susto do Ananias foi tão grande que parece que o Ananias até esqueceu que ele estava falando com o Espírito Santo. Eu vou traduzir a linguagem do Ananias para a nossa linguagem de hoje, o nosso paraense, né? Bom, vou misturar o baiano aqui. Oxente! Ou até uma palavra nossa aqui. O senhor nunca ouviu falar desse homem? Eras de ti? Esse homem? O mal que ele tem feito à igreja! Ele esqueceu que estava falando com o Espírito Santo, como se o Espírito Santo não soubesse quem era o Saulo. Que coisa impressionante. Aí, olha a resposta do Espírito Santo: vá, Ananias, porque ele é para mim um vaso escolhido. Vamos aplaudir ao Espírito Santo. Não existe causa perdida para Deus. O Espírito Santo já tinha feito a obra na vida do Saulo. Quem sabe, desde o dia que ele viu o Estevão perdoando ele e os outros, algo começou a mudar na sua vida. E aquele momento que o Espírito Santo fala, que Deus fala com ele: eu sou Jesus a quem você persegue. Naquele momento, a vida do Saulo tomou outro rumo. Que queres que eu faça? Vai, vai, Ananias, porque o Saulo é para mim um vaso escolhido. Eu quero que você que está aqui saiba, senhora, o senhor, você que está me acompanhando pelo YouTube, pela Rádio Liberdade, você é um vaso escolhido por Deus. Deus te escolheu para algo. Deus te escolheu para ganhar sua família. Deus te escolheu para ser uma bênção maior do que você é. Ah, pastor, eu tenho sido abençoado. Eu acredito. Eu conheço aqui muitas pessoas que estão nesse auditório que são uma bênção nas mãos de Deus, mas poderão ser muito mais. Muito mais. Se colocarem a sua vida exatamente como vaso escolhido que é para servir ao Senhor Jesus. Meu querido irmão, Jesus não te chamou à toa, não. Jesus não chamou nenhuma pessoa aqui à toa. Ele, eu vos escolhi, vos designei para que vades, o que mais? Deis frutos e o vosso fruto permaneça. Eu vos escolhi, vos designei para que vades e cada um sejais todos instrumento nas mãos de Deus. Veja o que aconteceu com a igreja de Jesus depois da conversão do Saulo. Misericórdia. Se naquela época tivesse convertido os 30 ou 40 Saulo, ou se todos os apóstolos se dedicassem a Deus como Saulo se dedicou. A diferença é que tem gente que se acomoda com pouco. Tem gente que começa bem e depois chega que nem aquela igreja. Eu acho que é de Laodiceia, não tenho certeza não. Que ela dizia: ah, nós somos fortes, somos ricos, somos poderosos. E o que é que o Espírito Santo diz para aquela igreja? Você é pobre, cega e nu. Deus quer nos abençoar mais. Deus quer nos usar mais. Vamos aqui hoje conversar um pouco de coração aberto. Eu conheço pessoas cheias do Espírito Santo que, por causa de uma notícia ruim que ela recebe, parece que o mundo acabou para ela. Tudo que Deus já fez em outras épocas, a pessoa esquece e a pessoa acha que acabou tudo. Sempre é tempo de recomeçar. Digo glória a Jesus. Sempre é tempo de recomeçar. Sempre. Quando você e eu e nós passarmos por tribulações, ou será que não tem tribulação mais? O que é que Jesus falou? No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O apóstolo São Paulo, quando estava voltando para Jerusalém, inclusive com aquele propósito de ir a Roma, mas cada lugar que ele chegava a notícia era pior. E de repente chegava um profeta e dizia: Saulo, coisas ruins te aguardam em Jerusalém. Aí vem um outro e diz, o cara se amarrou com o cinto e disse: olha, assim vai acontecer com o dono desse cinto, que era quem? O Saulo, Paulo, o apóstolo. Vai chegar em Jerusalém e ser amarrado. Então, já teve uma outra pessoa, um bom conselheiro, sempre tem. O irmão Saulo, o Paulo, não vá para Jerusalém, porque olha, Todos os profetas estão dizendo que tem coisa ruim te aguardando lá, você vai ser preso, e mais isso, e mais aquilo. Vamos para outro canto, muda o rumo. Mas Paulo sabia que ele estava dentro de um propósito de Deus. Paulo sabia que ele era um vaso, e inclusive o Senhor revelou para ele que ele iria passar por provações, mas ele iria pregar para reis e para os principais dos judeus. E é verdade. De repente o rei Agripa manda trazer o Paulo para conversar com ele sobre as coisas de Deus. De repente autoridades foram lá para ouvir o Paulo preso. E teve um rei que ainda disse para o Paulo: olha, por pouco você não me convence a ser um cristão. E Paulo diz: por pouco, por muito, você deveria ser. Trocando em miúdo, não é? Então louvamos a Deus, porque Deus chamou a todos nós. Aqui não tem ninguém que não fosse chamado por Jesus. Você não me escolheu, eu te escolhi para que vades, deis frutos e o seu fruto permaneça. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Agora, toda a vida daquele homem foi dedicada a Deus. Por que que o Paulo foi diferente dos outros? Ele que, inclusive, nem chegou a conviver com Jesus. Paulo tinha mais ou menos 2 ou 3 anos de diferença de idade com Jesus. Mas ele não o conheceu pessoalmente. Paulo não chegou a ver nenhum dos milagres que Jesus fez. Ele ouviu, conheceu muita gente depois que lhe testemunhou o que Jesus tinha feito em suas vidas. Mas ele pessoalmente não conheceu Jesus. E eu não tenho dúvida que ele foi o maior apóstolo da igreja. Ele saiu levando e pregando o evangelho em tudo quanto era lugar. E Deus operando, Deus fazendo maravilhas na sua vida. Deus usando Paulo para curar doentes. Diz a Bíblia que eram tantos os milagres que aconteciam no ministério do Paulo, que ele mandava lenços e aventais para outros lugares onde ele não podia ir, e uma vez colocado aquele lenço sobre a pessoa doente, sobre o endemoniado, era liberto em nome do Senhor Jesus. Não existe tempo difícil para quem tem fé. Mas não existe, pastor. Está escrito: tereis tribulações. Tribulação nos ajuda. Quando você passa por uma tribulação, você chega do outro lado com a fé muito maior. E sabe para quê? Para vir uma luta muito maior e você vencer de novo. Então nós estamos crescendo de graça em graça até galgarmos a estatura de varões e varoas, de homens e mulheres perfeitos diante de Deus. Maravilha. Ele é um vaso escolhido. Vai lá, Ananias. Esse homem eu escolhi para ser uma bênção. Então eu quero, nesta manhã, dizer: todos nós que estamos aqui fomos escolhidos para algo a ser feito no reino de Deus através da nossa vida. Quem pode crer nisso? Digam todos amém. Nós vamos orar. Mas antes de orar, eu me propus ontem. Eu recebi ontem uma notícia até parece uma notícia triste, mas não era. Porque quando alguém toma posse da vida eterna, é uma notícia alegre. Eu conheci a pessoa que faleceu de anteontem para ontem, em 1962, faz um bocado de tempo. Eu fui na igreja uma noite e chegou o nosso pastor, que me deu a primeira credencial de obreiro, e ele apresentou a filha dele, que ia pregar naquela noite, esposa de um pastor muito abençoado, nosso amigo. Passou uns anos, ou passaram-se alguns anos, o esposo dela faleceu num acidente de carro ali perto de Brasília, conduzindo os missionários. Quando eu estive lá em Brasília, durante o tempo que estive como deputado, foi a primeira pessoa que eu convidei para me ajudar, porque era uma senhora que falava 4, 5 idiomas, preparadíssima, e ela trabalhou conosco no gabinete. E ontem, de vez em quando eu ligo para ela, ou ligava. Nos 80 anos dela eu liguei, nos 85, nos 90 anos liguei para ela, parabenizando-a. E ela foi para a glória ontem ou antes de ontem, com 91 anos e 2 meses. Então eu quero fazer esta homenagem à dona Dirce Puglia, filha do pastor que me encaminhou para o ministério. Uma mulher abençoada, cheia do conhecimento humano, mas cheia do Espírito Santo de Deus. Isso que é importante. Uma mulher preparadíssima, falava inglês, francês, falava espanhol, português e outros, mais uns 2 idiomas. Preparadíssima, mas sempre fiel ao Senhor Jesus. Esteve na nossa igreja aqui em Belém há uns 20 anos atrás, 25 anos. Então eu quero render essa homenagem e vamos bater uma salva de palmas em homenagem a essa serva do Senhor, porque o crente não morre, ele passa da morte para a vida eterna. Vamos ficar em pé? Agora eu quero orar por você que precisa de uma bênção. Todos nós precisamos. Por você que quer ser também um vaso escolhido, como foi o Paulo, como você tem sido. Mas às vezes nós não tomamos posse de tudo que Deus quer fazer para nós e por nós. Quem é que deseja ser usado como vaso escolhido nas mãos de Deus? Levante a sua mão. Pastora Noemi, por favor. Nós vamos orar neste momento. Em seguida, o pessoal da unção pode se preparar para ungir todo mundo. Mas levante a sua mão e vamos dizer: Senhor, usa-me. Eu quero ser usado como um vaso escolhido. Tem muita coisa para ser feita. Amém. Levante suas mãos e creia que você é útil no reino, que você é um instrumento de Deus, que Ele precisa de cada um de nós para multiplicarmos o seu evangelho. Senhor, está aqui a tua igreja de mãos levantadas. Pai, está aqui um povo que declara nesta manhã que vai ser usado mais e mais por ti. Senhor, nós acabamos de ouvir um testemunho de uma mulher, Pai amado, que te serviu, Pai, que foi um instrumento teu, e agora nós queremos te pedir, Senhor, usa-nos, Deus, usa-nos de uma maneira sobrenatural, para que sejamos luz, sal da terra, que aonde chegarmos, Senhor, nós possamos propagar o teu evangelho, que aonde nós colocarmos as nossas mãos, Senhor, seja para curar, para libertar, para operar os milagres que através do teu poder tu vai nos canalizarmos, Senhor, para fazermos. Deus, usa aqui esta igreja, usa cada um de nós, Senhor, que aonde nós colocarmos os nossos pés, ali, Senhor, a tua glória possa se manifestar, porque ali vai estar um servo, uma serva, teu Pai, fazendo a diferença no teu reino. Senhor, está aqui um povo de mãos erguidas, dizendo sim para ti, dizendo sim, Senhor, eu vou fazer o meu melhor. E nós queremos te pedir, usa-nos, Senhor, usa-nos, Deus, de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Que o Evangelho seja expansivo, Senhor, através de cada um de nós. Que a expansão do teu reino, Senhor, aconteça através das nossas vidas, meu Deus. Nós te pedimos, Senhor, usa-nos, usa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Pode sentar, pode começar a unção. Mas antes da unção, pode começar. Antes da oração, daqui a pouco, eu quero fazer um pedido. No próximo domingo, nós teremos o Domingo das Missões. A nossa maior oferta de missões deste ano, por incrível que pareça, aconteceu no mês de fevereiro, né? O mês mais pequenininho do ano. Nós arrecadamos aí algo em torno de 30 mil reais. No mês passado, já somando com as congregações, nós arrecadamos 28 mil reais e mais alguma coisa na oferta missionária. E nós queremos agora, nesse mês de setembro, em nome de Jesus, por dois motivos. Primeiro, que nós estamos avançando na abertura de igrejas em Portugal. Segundo, que o euro está avançando no preço sobre o real. O euro estava 5,80, 5,90, agora deve estar aí por 6,25, 6,30. Quantos dos irmãos que estão aqui pegaram domingo ou já tem em casa o envelope da oferta missionária? Levanta a sua mão. Quem pegou domingo já tem em casa. Então eu quero pedir agora para os obreiros que estão aqui, que não estão ungindo, os pastores que estão aqui, por favor, nos ajudem. Eu quero que cada pessoa que ama o reino de Deus, e eu sei que todos nós amamos, pegue hoje o envelope e traga domingo ou até o final do mês. Porque toda oferta que entrar esse mês, não importa o dia, vai ser registrada no final do mês. Então, por favor, os obreiros podem passar, e você que vai contribuir com a obra missionária, receba o envelope em nome do Senhor Jesus. É aquela oferta missionária para levar o evangelho a Portugal, a outros países. Eu até pedi para o pastor Everaldo, não sei se vai dar tempo, convidar o pastor que está na Guiana. Nós estamos com uma grande igreja na Guiana Inglesa, que está sob ameaça de ser invadida pela Venezuela, não sei se será, mas vamos orar. Então eu quero pedir, os irmãos, pode, cada pessoa que não tem o envelope, pegue e traga domingo ou até o final do mês sua oferta de missões. Vamos pregar o evangelho. Prega o evangelho aquele que vai, aquele que ora e aquele que ajuda. Nós estamos abrindo mais uma igreja em Portugal. A previsão é para esse mês. Santiago, acho que é Santiago de Cecim, se não me engano. Já temos lá célula, já tem umas 20 pessoas se reunindo em células, estão alugando um salão, e nós vamos pagar 2 meses do aluguel do salão para eles, 500 euros por mês. Então vamos receber os envelopes, e agora os nossos diáconos, por favor. Ah, hoje nós temos a Santa Ceia. Os diáconos, quem é que não participou da Santa Ceia esta semana? Levanta sua mão, quem não participou? Então agora nós vamos ter 2 diáconos em cada corredor. Você que não participou da Santa Ceia domingo, nem segunda, nem um dia da semana, vem aqui na frente pegar. Venha pegar o copinho que tem o pão e o vinho, para juntos participarmos da Santa Ceia do Senhor. Cante comigo. Eu vou começar e vocês cantam. Foi na cruz, onde um dia eu vi. Levanta o volume aí. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fez, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Todos em pé. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Se alguma pessoa está em casa e não participou da Santa Ceia, da comunhão, aí na sua casa, pega um pedacinho de pão, um pouquinho de suco de uva ou de vinho, coloca num copinho, numa xícara, e juntos nós vamos participar. Nós aqui na igreja, você na sua casa. Amém? Então levante o pão e o vinho, você que está aqui na igreja e vai participar agora. Você que está em casa, levante o pão e o vinho. Nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos todas as famílias que vão participar da Santa Ceia conosco. Dá graça ao teu povo. Bênçãos a cada família. Faz de cada um de nós, Senhor, um vaso escolhido nas tuas mãos, para a honra, glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Digam amém e amém. Tomai e comei do pão todos que vão participar da Santa Ceia agora. Podem comer o pão, tomar o cálice do Senhor com alegria. Passe o copinho aqui para o corredor e os diáconos vão receber os copinhos vazios. Pode passar para o corredor. Passe aí de mão em mão, para que todos possam chegar até o corredor e se entreguem aos diáconos. Levante as mãos e comece a louvar, comece a bendizer ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Levante as mãos, todos. Levanta a voz. Começa a glorificar Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Levante a sua mão e comece a glorificar. Dá glória a Deus e aleluia. Vamos aplaudir ao Rei Jesus. Podem sentar. Podem sentar. Nós vamos agora adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Você que hoje trouxe o envelope do dízimo do Senhor, pode trazer aqui na frente. Quem trouxe aquela oferta de generosidade, pode vir entregar aqui no altar. Deus abençoe minha irmã com a sua oferta, em nome do Senhor Jesus. Mais alguém trouxe? Se alguém trouxe oferta de missões, não entregou o mês passado, trouxe hoje, pode colocar aqui. E domingo nós vamos ter o dia da entrega da oferta missionária. Deus abençoe minha irmã. Em nome de Jesus, Deus abençoe aqui o meu irmão, entregando a sua parcela de ajuda do galpão. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos colocar-nos em pé. Levante sua oferta para Jesus. Levanta a sua oferta. Deus ama aquele que dá com alegria. Você que está em casa, sempre assiste a reunião em casa. Está aqui no painel o QR Code da igreja. Você mostra aqui, tira a foto dele, vai pegar a conta da igreja. Mas tem a conta aqui em cima também. O Pix da igreja é o CNPJ 62955-505-028509. E a conta da igreja, a conta corrente no Banco do Brasil, agência 1232, dígito 7. A conta é 6767-246-246, dígito 7. Você pode, de onde você estiver, contribuir para o reino de Deus. E peço a você que está aqui hoje, você que está em casa, ore para que nesta semana, se for a vontade de Deus, possamos adquirir este último terreno, por enquanto, onde será construído o edifício garagem da igreja. Levantemos as nossas mãos com as ofertas. Quem já contribuiu, que já entregou aqui na frente, levante a sua mão. Prospera, Senhor Deus, o teu povo, a tua igreja. Dá graça, bênção, vitória. Nós oramos por todos, que o Teu Espírito Santo levante, ó Deus, na nossa vida um momento especial de prosperidade. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Podem sentar, coloque as ofertas nas salvas. Povo de Deus, bom dia, paz seja com todos. Passando para avisar que lá na saída tem a Bíblia, tem óleo, tem pendrive. Mas eu quero convidar você para estar amanhã no nosso culto de liderança. É um culto de oração, tem sido assim tremendo. Não faltem, 19 horas. Mas o meu aviso agora é para falar com você. Cadê as mulheres que estão aqui? Levanta bem alto a tua mão que eu quero olhar para você e quero dizer para você que daqui a 13 dias vai acontecer o maior congresso do mundo de mulheres. Olha, o pastor Josué se inscreveu, me traiu que ele não comprou comigo a pulseira. Então eu quero dizer para você que está aqui, que lá na saída nós vamos ter inscrição para o congresso de mulheres. Irmãos, irmãs, não perca essa oportunidade no dia 21 de setembro. Se inscreva, você que ainda não fez, você pode pagar no Pix ali, pode pagar em dinheiro. Levanta tua mão aí, Lucinda. Se você for sair aqui pelo meio, a Lucinda vai estar bem ali para vender pulseira. Se você sair para cá, eu vou estar lá no balcão para vender pulseira. Então, por favor, nos procure. Não fique de fora. Nós vamos ter nada mais, nada menos do que a pastora Ruth Catala, que é uma mulher que vem lá do outro lado do mundo, da África. Ela vem para trazer uma palavra abençoadora para as nossas vidas. E às vezes nós perdemos oportunidades ímpar nas nossas vidas. Não falte, faça a sua inscrição, apenas R$40. Se você tiver dificuldade de ir para lá, fale conosco que nós vamos ter aqui um caminho de você chegar lá e voltar com a maior tranquilidade. Deus te abençoe. Bom dia, queridos, a paz seja com todos. Estou aqui com o pastor Carlos Henrique, representando a escola bíblica desta igreja. Uma coisa que eu sempre ouço o pastor Josué falando é que quando nós começamos a aprender da palavra, nós temos um prazer gigante e não queremos mais parar. Então a escola bíblica, ela tem cursos diversos. Panorama bíblico, nós estamos com turmas novas. Está até aqui o material, é um material para você estudar um ano a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Nós temos a educação continuada, que neste momento está estudando Cartas Paulinas 2, soluções bíblicas para os desafios contemporâneos. Mas além disso, nós temos alguns projetos. Eu quero pedir para o João ou para o Ivo colocar ali no telão. Nós temos dois projetos grandes da escola bíblica. O primeiro projeto é o projeto Gileade. Ele trabalha com... está ali para vocês verem. Projeto Gileade, ele é um projeto que trabalha com acolhimento de famílias que têm pessoas com deficiência, seja ela intelectual, física, em casa. Essas famílias, elas têm momentos difíceis na vida delas. E a palestra deste próximo sábado está ali, é o luto do diagnóstico. Quando você recebe o diagnóstico que um neto, um filho vai nascer com uma necessidade especial, ou alguém sofreu um acidente, vai ficar com uma deficiência física para o resto da sua vida, o que acontece na tua vida e como você pode, além da oração dos irmãos, além do acompanhamento espiritual, o que pode ser feito? Então, dia 14, nós temos este encontro às 16 horas e o próximo projeto é o projeto Caleb. Coloque lá e o pastor Henrique vai falar do projeto Caleb. Bom dia, paz seja com todos, amados. O projeto Caleb é um projeto voltado para a terceira idade, né? Nós estamos considerando aqui terceira idade por solicitação de algumas pessoas de 50 anos para cima. Então, trazemos informação, trazemos todo um parâmetro de informações de qualidade de vida voltado para essa terceira idade, alcançando a parte espiritual, a parte física e a parte emocional também. E o projeto Caleb, no próximo sábado, dia 14, vai ter a caminhada do Caleb. Vamos concentrar aqui na igreja às 6:30 da manhã, de sábado, vamos sair daqui todos juntos, vamos até o Parque do Utinga, né? Está convidado. Sábado agora. Estou renovando o convite. Tá certo? Muito bem. Então, joia, bênção. Né? Então, vamos estar fazendo essa caminhada lá no Parque do Utinga, né? E eu gostaria de contar com a participação, principalmente, o nosso público-alvo é de 50 anos para cima, mas se você está abaixo de 50 anos e quiser participar, também será bem-vindo. Ok, queridos? Se você quer, a gente tem uma logística para poder fazer isso, né? Então, me procure ali na saída, eu vou estar naquele cantinho ali, eu e minha esposa, a pastora Graça, para poder tomar as informações de vocês, para podermos participar. 4 quilômetros de ida e 4 de volta. Mas a gente não vai fazer tudo isso, né, pastor? Hã? Vai, vamos ver. Deus abençoe. Meus irmãos, eu vou pegar carona aqui, já estamos encerrando, no que o pastor, o Carlos Henrique, falou. Não pare, homem, mulher que está aqui, não se enferruje. Porque, olha, eu sei que todos nós temos muito o que fazer, mas eu estou procurando. Vocês sabem o que eu fiz agora, me falaram que eu fiz 80 anos, não acredito. Eu não acredito, não. Mas eu consigo caminhar 3, 4 quilômetros a 5,5, 6 por hora. Sem problema. E o importante é você que está aqui, a senhora. Ah, mas eu já tenho 60, 70. Meu irmão, esquece a idade, rejuvenesce. Rejuvenesce. Ficar parado e ferruja. Aí eu vi, estava ouvindo o Henrique falando aqui da caminhada. Eu tenho um amigo que ele pagava um outro sujeito para caminhar por ele. Ó, R$10, caminha lá 1 quilômetro para mim. Não, é você que tem que caminhar. Sou eu que tenho que caminhar. É bom, é ótimo, mas a pessoa tem vontade, tem coisa nenhuma. A vontade boa de ficar na rede, sem fazer nada, não é isso? E depois deitar para descansar. Então nós precisamos, esse trabalho aí que eles vão fazer, essa caminhada, 4 quilômetros, ótimo. Bota um tênis aí, não vai de sapato não, que machuca o pé. Bota um tênis e vá caminhar. Digam todos amém. Nós vamos encerrar agora. Os aniversariantes da semana, venham aqui na frente, nós vamos orar juntos. Você que fez aniversário esta semana, enquanto os aniversariantes estão chegando, vamos ficar em pé. E quero mais uma vez apoiar todos os trabalhos da igreja, todos. Nós temos 31 reuniões por semana aqui na Igreja da Pedreira. É a igreja que mais tem reunião no mundo. Não tem nenhuma outra. Nós temos 2 cultos na terça, 6 na terça, na segunda 2, na terça 6, na quarta acho que é 4 ou 5, na quinta 5, na sexta 7, no sábado 1, no domingo 5. 31 reuniões por semana. A hora que você chegar aqui na igreja, se não está terminando uma reunião, vai começar outra. Participe. Amém. E eu tenho um desafio para vocês. Eu tenho um desafio. Nós vamos fazer da Igreja Quadrangular Local Pedreira uma das maiores do mundo. Quem concorda comigo e crê nisso? Quem é que participa dessa igreja? Levanta sua mão. Você participa de uma das maiores igrejas do mundo. Sabia disso? Poucas igrejas no mundo têm 5 mil pessoas. E nós temos aqui umas 6 a 7 mil que frequentam. Agora, nós queremos 5 a 7 mil pessoas multiplicando e ganhando almas, orando e fazendo sua parte. Nós já batizamos este ano, eu acho que quase juntando com 100% liberdade, nós já estamos com quase 1000 batismos este ano. Só do trabalho das células, quase 500. Vamos ganhar Belém para Jesus. Quantos amam as almas? Temos que amar o perdido. Vamos orar aqui e em seguida vamos orar a oração da vitória e a bênção apostólica. Aniversário, né? 77, está jovem, está menino. Nosso Deus, abençoa o teu servo. Dá vitória e graça para o meu irmão. Saúde, vida longa, cheio da unção e do poder do Espírito Santo. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Vamos aplaudir os aniversariantes? Levante a sua mão. Quantos precisam de uma vitória esta semana? Todos nós. Todos nós. Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa teus filhos e filhas que foram ungidos e estão agora buscando a cura, a bênção, a libertação, a prosperidade. Senhor, nós cremos que este é o dia da vitória, o dia da bênção, o dia da unção do teu Espírito Santo. Nós oramos por tua igreja, oramos pelos familiares que não puderam vir. Onde estiverem, sejam abençoados, rica e poderosamente, em nome de Jesus. Dá-nos, ó Deus, uma semana de paz, de vitória, em nome de Jesus. Fale comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço pela grande vitória que eu terei nesta semana, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor do Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Amém. Deus abençoe. Celebrando sua liberdade em Cristo. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Mais prêmios, mais informação. FM Liberdade. Acesse Liberdade. FMLiberdadeBelém.com.br. 24 horas no ar. O Pará tem o maior crescimento da história do IDEB no Brasil. Saltou da 26ª para a 6ª posição no ranking nacional. Porque a educação é prioridade para o governo. Novas escolas, salas climatizadas, laboratórios, ensino em tempo integral, reajuste salarial dos professores. Com mais educação, o nosso futuro se faz presente. Governo do Pará. Por todo o Pará. Para prefeito Jefferson Lima, 20. Vice Aline Kizan. Podemos. Olá, minha gente. Nas minhas caminhadas, eu sei que moradia é coisa que as pessoas querem muito. Elas reclamam que não conseguem os créditos para poder construir suas casas. E nós vamos dar o material de construção e a mão de obra com o Crédito Construção. Um projeto que vai resgatar a dignidade e vai reformar a casa das pessoas que mais precisam. Conte comigo. Você me conhece e sabe que eu sou sério e tenho compromisso. Agora é a mudança. Agora é Igor, 15. Quem usa os serviços de saúde em Belém sofre todos os dias com a falta de médicos, de remédios e com as filas enormes. Nós vamos mudar essa situação. Vamos botar os postos para funcionar até às 10 horas da noite e garantir médicos e remédios. Também vamos implantar as policlínicas itinerantes, que vão levar médicos especialistas para todos os bairros, para a saúde mudar no ritmo do Pará. Igor Prefeito, 15. Coligação Levanta Belém, MDB, PSD, Progressista, União Brasil, PSDB, Cidadania, PRD, SBB, MDB. 22. Sou Agatha Barra, com o apoio de Jair, Michele Bolsonaro e do seu voto, a verdadeira direita vai ocupar o seu devido espaço na Câmara de Belém. É 22. Sou Sidney Barata, morador do Tapanã. Eu vou criar o pré-ENEM da comunidade. Vote 22991. Olá, Belém, sou Paulo Cirilo. Dia 6 de outubro, vote 22333. Com transparência e inovação, somos mais fortes. É 22, é 22, é 22. A saúde em Belém está sufocada pela incompetência e descaso. Éder Mauro vai implantar o Poupa Tempo. Vamos criar o Poupa Tempo da Saúde. Uma policlínica com todos os exames e médicos especializados. Doutora Tatiane é vice de Éder Mauro e é médica. Pré-operatório expresso com agendamento pela internet. Poupando o tempo do paciente que poderá ser atendido com exames e consultas especializadas no mesmo lugar. O diagnóstico que hoje demora quase um ano vai poder ser fechado em um único dia. Éder Mauro, 22. 7 de setembro é o dia da independência. 6 de outubro será também. Porque independência é não ser fantoche de ninguém. É ter coragem e liberdade para governar sem precisar pedir a bênção. É defender os interesses da população, não os de uma família. É ser aberto ao diálogo e à negociação sem extremismos. É ter como único dono o povo de Belém. Dia 6 de outubro, vote na independência. Tiago Araújo. Com som, com som da liberdade. Você celebra a vida. Uma aliança de amor. Uma aliança. Cristo. Uma aliança de amor, uma aliança sempre viva, na alegria e na dor. Uma aliança inquebrável, uma aliança entre irmãos, uma aliança entre amigos. E a hora certa. 9:57. ZYD 204. 95,9 MHz. Rádio Liberdade FM. Belém, Pará, Brasil. Eu sou um vencedor. Eu terei vitórias. Porque a força e o poder de Deus estão presentes em minha vida. Eu não temerei nenhum mal. Poderão cair 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Pois aos anjos Deus dará ordens ao meu respeito para me guardarem e para me protegerem. Eu terei paz. Terei prosperidade. A miséria acabou na minha vida, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Liberdade, celebrando a vida. Vem aí mais um campeão de audiência. A partir de agora, a seleção musical será só com as melhores músicas do mundo gospel. Com lançamentos nacionais e internacionais. A classificação é nossa. Ouça agora. Tops da 95. Apresentação, Ivo Souza. Salve, gente! Bom dia, muito bom dia, bom domingo pra todos! Hoje, dia 8 de setembro de 2024, vamos começar agora os Tops da 95. A primeira é da Maria Marçal, Enquanto a Igreja Ora. Depois tem Sara Beatriz e Pastor Lucas. Top 1! Quem pode deter uma igreja que vive buscando, batendo, pedindo, insistindo e a Deus clamando? As portas do inferno jamais irão prevalecer, pois a igreja que ora é cheia.